doutora. Tem a linha livre, mas não atende. Pronto, pode ser que a gente tenha mais choque. Beijinho, até já, com licença.